mundo bom. Adoro pegar umas armas, principalmente por minha pistola dentro dos animais. É isso mesmo. Vamos lá, vamos lá. Ter vida de caipira não é fácil. Já comi cocô, já comi cavalo. Hoje eu como cabra, escapamento de carro. Todos da família têm DST. E vida de caipira não é fácil. Paro minha punheta ao som do canto do galo. Medo da minha prima apertar forte meu saco, mas eu bebo leite direto da teta. Eu perdi a virgindade com a minha mãe e foi bom. Eu transei com minha cabra num galpão e foi bom. Sim, eu moro no meio do mato e minha mãe e meu pai é irmão. Não posso ver uma mulher pelada passando, que eu já quero meter a mão. Gastei toda a herança que meu vô me deixou num velho caminhão. Usei ele pra arrombar uma fazenda e sequestrar umas ovelhas só por diversão. E eu já meti a bingola na boca de uma cobra, ela mordeu a ponta, hoje eu tenho três bolas. Eu já comi a minha amiga, quero uma galinha. Já comi outra amiga, mentira, minha prima. Eu perdi a virgindade com a minha mãe e foi bom. Eu transei com minha cabra num galpão e foi bom. Transei com uma vaca, o seu nome era Olinda e ela tinha um traseiro, delícia. Mas deu carrapato na minha virilha e hoje em dia nem cabrita pra satisfazer a minha pica. Tá todas as minhas primas cheias de carrapato na periquita. Fazer o que se essa é minha vida? Logo depois é carrapato em toda a família. Bicho de pé e cachumba nas bolas, pra nós é comum, são ossos da roça. Quando eu vejo uma galinha pistolada no toba, tomando uma pinguinha e batendo na minha sogra. Eu perdi a virgindade com a minha mãe e foi bom. Eu transei com minha cabra num galpão e foi bom. Eu perdi a virgindade com a minha mãe e foi bom. Eu transei com minha cabra num galpão e foi bom. Foi bom, foi delícia.